violência é demais. E em toda parte que se vai, o homem faz guerra. Eu só quero paz, só quero paz, só quero paz. Sempre esta cidade está saltando de alegria, e nesta letargia ninguém vê que o pecado cresce igual a torre de Babel, e não demora e desce o juízo lá do céu. Então salva-me, salva-me, salva-me, Jesus. Salva-me na terra onde erra a multidão. Pela senda escura vem, segura minha mão. Se o profeta avisa, o povo esquiva, indiferente, e vai seguindo em frente sem saber que muitas tragédias que ocorrem são juízo. E é preciso ao Deus vivo já se converter. Mas em toda parte Deus ergueu a sua agência, que com toda urgência anuncia a palavra santa dia e noite, noite e dia. Venha para o templo, ainda é tempo, ainda é dia. Então salva-me, salva-me, salva-me, Jesus. Salva-me na terra onde erra a multidão. Pela senda escura vem, segura minha mão. Terremotos, secas, furacões, ciclones tropicais. Mas o pior que isto é a rejeição a Cristo. E a humanidade sofre mais, sofre mais, sofre mais.